A gente informa então quando estiver na Pro 120. Ok. Bruno 328, reduza para 250 nós. Já está mantendo 250. Excelente. Ô, 2230, você vai iniciar agora de volta na Pro 120. A gente passaria 2230, mantenha a Pro 120. O limite será radial 060 de Salvador. Limitado pelo 060 de Salvador na Pro 120. 2230, passarei. 29. 067. Então, 8001, não autorizado a linha, mantém a cabeceira 28. 28, a linha mantém 8001. Bom instante. Red 806 na sua escuta, aguardando. No solo 18, livre na Charlie, mantém a posição e chame solo no 219. Red, chama 219, ele volta na 3566. A entrada do aeronave da TAM, que está transportando órgãos vitais e vai ingressar no seu portão, no portão 8, ok? 660, confirmando o RNAV está disponível, da 28? Está disponível, sim. Ok, obrigado. 3230, informa a velocidade indicada. 255. Consegue via Juliette até o portão 08. É o 3566, confirma. Após o servidor 362, está autorizado a ir na pista 28, informar passando 363 ou visual com a pista. Primativo, após a posição servidor 362, autorizando o procedimento da aeronave, informa na passando 363, voo no 923. 2230, curva direita, proa 155, tem condições de mantê-la? Positivo, direito a 55, passarei do 2230. Eu vi, necessito que reduza para 2109. Reduzindo, passarei. Meia vai ingressar Juliette, portão 1, ok? Vai contornar Juliette e ingressar portão 1. Juliette, pronto, 3566. 1754, pronto para o táxi. 66 a bordo. 3:30 da autonomia alterna Salvador. 754, taxia via Juliette Alfa até o ponto de esperada 28, lá torre 1 no 8, decimal 3, bom voo. Juliette Alfa, decimal. No 806 é o solo. Prossiga. E após a aeronave da companhia livrar a retaguarda, tá livre o push, chame táxi. Ok, vai chamar tanto, após era o nome da companhia, 801, sul nível 330, sem restrições, está sob vigilância aérea. Reautorizado 330, TAM 8001. Seria condições de voar Osmunda presente, TAM 8001. Quarto, coordenação com centro. Obrigado. Passaria 2230, reduza para 170 nós. 2230, reduzindo 170. 24, desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 2. 2500, 4, caso tenha condições, na presença está autorizado o Serra Vitor 363. Afirmativo, agora 924. Equador, boa tarde, Azul 4089, informação Victor. 4089 para Vitória, o 360 aguarde cópia prevista da El Cogino. Prevista é a Gole até Val após direto Eudes. Ok, Gole a Val, Eudes. Poderia confirmar se os últimos 1.200 metros da 28 está fechado para obra? Negativo, pista opera em toda extensão. Muito obrigado. 5162 na aproximação. Já está marcando 250, está 3192, para 8000. Controle de boa tarde, o Trip 5491, ciente da Uniforme. Na Trip 5491, prossiga na proa adianto, já está no ideal de descida? Negativo, 5491. Escuta para a descida, permanece em vigilância, 5491 da Trip. Sim, 5491. 73, cópia. Webjet 6721, cópia. Webjet 6721, cópia. Prossiga para a cópia, 6721. 6721, Fortaleza 310, via Pêsulo 19, decola da 28, curva direita, subida Aron, transição Froti. Controle 119, decimal 35, aciona 5471. 310, Pêsulo 19, decola da 28, com curva direita, saída Aron, transição Frotti. 119, decimal 35, desculpa, 71, responde 6721. Regimento correto no 62, deixando pronto para o chuveco de funcionamento. Sotaque com 8016, 1 1 a bordo, 2 horas e 50, antena Recife. Tá mantendo. 1-80-5491. Gente, são 5491. De Alfa, quanto espera 2-6-8-0-6? 685, alternado 2545, coordena diretamente com ele, bom. Parede 2230, número 2 na aproximação, tráfego precede 12 horas a 9 milhas, alinhando final da pista 28 1737 da Gol. Ok, temos o tráfego à vista. Então 8001 não copiou o controle? Negativo. 8001, nós não conseguimos coordenar os MUS no Torcida 3. Chame-o agora, frequência 12685, alternada é 12545 e coordene diretamente com ele. Muito obrigado, assim mesmo, bom serviço, boa tarde. 8001. Tarde. Borda 28 com curva esquerda, Gole e Val e após Eudes. 1935-5477. Portão 2, livre o pushback acionamento, confirma o nível 340, chame pronto para o táxi. Camarada. Paulo 806, só confirmando o nosso transponder, por gentileza. 806, transponder 5475. Ah, tô ok. Entendi 7577. Obrigado, 5477. 40, 322, RNAV 28. Passou 363, pelo 924. Estou, tá, aliás, 1924. Eu ativo. Aproximação, torre 183. 183, obrigado. Será que acabou? Acabou. 02230, desça para 2000 pés, está autorizado o procedimento VOR Delta MacF, pista 28, informe visual com a pista. Sente para 2000, passarei 2230. 924, tráfego avistado, cheque trem, autorizado o pouso, pista 28, vento 240 graus, 109. Machado travado, gol 1924, teve volta. Disque 42, aerovia, decola 28, curva direita, corrigindo, curva esquerda, subida Gole, transição VATAP, controle 119, decimal 35, aciona 5505. Ciente, uma centena na UIS 42, decola da 10, esquerda Gole, VATAP, 5505 é o transponder, 10935, controle, Abaeté 1402. Portão, corrigindo, pátio 3, livre acionamento, chame pronto para o táxi, vai ter 1402. controle. Confirmando, Abaitão 402. 392, autorizado a descida até o 070, reduza para 2209. 070-220. 1328, já está autorizado a RNAV pista 28. Fui no, para o Serra Vitor 362, após o 363. Afirmativo, está autorizado então a RNAV pista 28, 363, após o 364. Ficou um 328. Por gentileza, o 362, após o 362, 363. 362, 362, 363. O 328. O 35491 ideal a descida. 35491 está autorizado a descida até o 080. Até o 080, 5491 da tribo. 72230, passando lama, visual com a pista. Positivo. Tráfego da Gol 737, anteriormente formado, agora 7 milhas, complexo aproximação para a pista 28, passarei 2230. Chame torre 183. Ok, obrigado. Bom trabalho aí. Bom trabalho. Bom dia, Salvador. Boa tarde. Passarei 2230. Final da 28, baixou, travou, visual com tráfego à frente. Gente, só 7230, aguarde pista livre. Que isso, escuta. Solo de Salvador, eu tô 3834. 3834, Fortaleza, aguarde cópia da autorização prevista, Aron, transição Froti. Aron, Froti, 3834. 5491, uniforme, velocidade indicada. Mantendo 240, 5491. Reduza para 2209, será o número 5 na aproximação. Reduzindo para 220, ciente número 5, 5491. Passando 362, aprovando 363, ou no 328. Ciente, ou no 328, autorizado o RNAV, informe passando 363. Desça para 2500, 1012. Formarei 363, 2500, 1012, ou 363. O 328 agora. 3660, intenção também é o RNAV? Afirmo. Reduza para 1709, por ordem servida 362, está 3660. Gente, poderia manter por ordem de cara e após cara interceptar pelo 363? Sem problema. Tudo bem, então manter por ordem de cara e reduzindo para 179, 3660. Mantendo por ordem de cara e pode reduzir até 210. 210, gente. E qual seria a altitude do seu presente? Autorizado 040. 040, obrigado. O 35491 solicita se possível a aeronave da 28. Será autorizado, mas antes teremos que vetorar a sua aeronave, Tripe. Após a vetoração para sequenciamento, será autorizado a aeronave pista 28. Gente, aguarde 491. Vamos começar já a vetoração, Tripe 5491, curva à esquerda, proa 200, limite inicial é 100 de Salvador. 200, limite é 100 de Salvador, o 5491. Aumento, azul 4089. Está no gate mouse pronto para o check para cá. Autorizado, time tank, azul 4089. Check para cá. Ainda não, senhor, 328. Escuta então. Para o cruzamento, 1735. O 1754, autorizado a linha manter, aguardando para a decolagem. A linha mantém, 1754. Acionado para o táxi, APAETE 1402, com uma dúzia de POB, 5 horas de autonomia, alterna com pista. Espera da 2-8. 806, manda o ponto de espera da Golf. Tem, manter a Golf, 806. Afirmo, 5-4 no avião. Isso, beleza. Cozinha 200, 4 no avião. É, táxi oi, quilo. Uma dúzia, ciente. Fala, muito boa tarde, é o passarinho 2230. Zona Eco, para instrução de táxi, na pessoa. Passarelo 2230, táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingressar no Bate 1. Alfa, informando a Juliette para ingressar no Bate 1, 2230. Solo, Salvador, tá 3566, autorização Aracaju. Aracaju, aguarde cópia da autorização, tá 3566, prevista Aron, transição Melim. Pente, Aron, Melim, 3566. Informará 363. Mike 9, Lima, na Lima chamará solo 12 nacional 9 para continuação do táxi. Seu nave tentou contato com solo, eu não compreendi. Abaixão no 402, na fila. Até o 050. Dada uma formação de entrada daqui a 1340 pés e não 9 pés não. Gente, reporte, continua a aproximação, reporte visual com campo, informe pista opera em total extensão, vento 230 graus, 109. Gente, avistamos a 1220, o 328. O 1328 autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 119. Livre pouso 28, bom, no 328. Gol 174, decolada aos 3-2, chame controle 119-35. Remota do Pátio 1, autorizado, passarei 2230, atento tráfego da Azul no portão 9 em procedimento pushback. Entra autorizado, vai área remota do Pátio 1, atento ao tráfego da Azul no portão 9 que iniciou o procedimento de acionamento pushback. Atento ao tráfego, remoto 2230. Sim. 2 da TAM, desça para 2000 pés, estou altímetro 9092. 2000, 2, 3, 1, 9, 2. 5491, desça para o nível 040. 040, 5491. Site 3173 com 154 a bordo, 420 autonomia aberta, Rio de Janeiro. 154, 420, Galeão? Afirmo. Ingressa Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 1830, bom voo 3173. É, Índia Alfa 1830, posso montar a semana 12. Realmente. 275, 5491. 3192, tem condições da pós 362, voo 363? Confirma 3192, senhor? 3192, a sua intenção é o Renato, correto? Correto, voo no CAG, né, presidente? Condições de aprovar o servidor 363? Afirmativo. Voo 363, desce para 2500 pés, 1012, altímetro. Informar, interceptando a final, TAM 3192. Voo no 363, né, 3192. IP 5491, reautorizado até o nível de voo 050. Reautorizado 050, 5491. E, se houver possibilidade de entrar em contato com vocês, se houver possibilidade de decolagem e aproar direto da coletora da decolagem, é VATAP, já que nós vamos decolar da pista 28 e o destino lá para a radial 288, positivo, se houver possibilidade, entende? Espera solicitar junto com o controle. Quando espera da 28, lá torre 1830, Lima, Romeu, Romeu. Confirme o POB. 1806. Está estabilizado na aproximação final. Isso, 360. Complete aproximação, teto de 1000 pés, visibilidade de 7 km sem chuva. Torre 183, são 3660. Obrigado, bom dia. Pouso. 5491, está autorizada por onde, senhor Vitor, 363, desça para 3.500 pés, 1092. 363, 3.500 pés, 1092, 491. Seguiu o tráfego da Gol, Alfa Tango Tango, e reporta a saída do pátio 3. Gente, reporta Alfa Tango Tango. Solo Salvador, tá 3.634. É o TAM 3834, perdão. Sim, tráfego avistado, autorizado pouso pista 28, vento 240 graus, 08 nós. Livre pouso 3660. 600, informação Victor, cópia Natal 390. 390 Natal, guarda de cópia 1600. 00. Boa tarde, eu vou 394. 394 Galeão, aguarde um minuto com a pista de autorização. Aguardando, 394. Abaeté 1402 fará inicialmente mão transição VATAP. Confirme após a decolagem VATAP. Momo VATAP. Momo VATAP, obrigado. Ok, Abaeté 1402, após a sua decolagem, o senhor vai efetuar Momo VATAP, aguardando liberação do controle para voar direto VATAP. Positivo, senhor, positivo. Momo autorização após, depois está aguardando autorização para VATAP. Obrigado. Correto. Pode tomar posição e aguardar. Um tráfego precede Airbus da TAM, está 7.5 milhas, reduza para velocidade de aproximação. Sente o tráfego, quase 9 anos, reduzindo. TAM 3660 no solo aos 39, libera esquerda, chame o solo, 121 decimal 9. Esquerda, 1219-3660. Agilizado. Chame na Quebec para o cruzamento da 1735. Três completa aproximação, chame torre C 18-3, TAM 3192. 18-3, 3192. Correia Ultra 3192, boa tarde. 3192, continue a aproximação para 28, aguarde pista livre. Guardando 3192. 10, puxa, vai ser acionamento. Confirmando é o 3834. Afirmativo, 3834. Ok, aguarde um minuto, o centro ainda não possui o seu plano de voo. Vamos verificar com junto ao plano de voo. Aguarde um minuto, 3834 para acionamento. 3834. Graus com 10 nós, autorizado decolar da pista 28. Torre, boa tarde, 3173, ponto de espera pronto. 3173, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Se livre, portão 8, pode... Juliette? Positivo, Juliette, portão 8. 78, TAM 3192, já está visual com a pista 28? Afirmativo. Autorizado pouso na 28, o vento é de 240 graus com 10 nós, TAM 3192. De pouso na 28, TAM 3192. Abaeté 1402, decolou de Salvador aos 41, chame o controle, 119.35. Obrigado, senhor, boa tarde. Oito. É que o Agnes estava chamando na 8 e nós entramos na 8. 100, contato a dar vigilância. 100. 3549 está na prova do 364, porém ainda não visual. Distância de 1 no meu pé, complete aproximação. Chame torre em 118.3, 3491. Torre em 118.3, 5491 da 3. Ok, paciente, aguarde um minuto, cópia da autorização, e para efeito de controle de tráfego, o senhor vai chamar como Papá Romeu Mike Alfa Alfa, ok? Foi passado uma DLA para o plano de voo, e o plano está como Papá Romeu Mike Alfa Alfa. Chamativa, eu estou 333 paciente, tá? Posterior, Aracaju. Gol 1806. Estou sendo seus desvios, chega no centro Recife, as frequências são 12685, alterne 12545, coordene diretamente com o centro, 806. Ok, copiado, 12685, 12545. Muito obrigado e até a volta. Novo. Controle Salvador, uma boa tarde, gol no 780, informação Vitor. Tarde, gol no 780, sua identificação, autorizado chegar a CAR e desça para o 050. Chegada Karen, descendo para 050, você não identificou ou no 780? Alfa, pronto para cópia? Pronto, cópia, mais Alfa Alfa. Fortaleza, nível 370, via Pêsulo 19, decolagem da 28, curva direita, subida Aron, transição Froti, controle 1119, decimal 35, aciona 5521, Mike Alfa Alfa. Eu falo mesmo, Mike Alfa Alfa, autorizado Fortaleza, nível 370, via uniforme Zulu 19, decolagem da 28, primeira curva direita, saída Aron, transição Froti, controle 5135, transponda 5521, Mike Alfa Alfa. Cotejamento correto no portão 10, livre o pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado pushback, acionamento, no meu Michael Paul. Fala Salvador, 392 da Tenebro, bom dia. No 92, boa tarde, prossegue para o portão 2, TAN 3192. Para o 2, 392. TAN 3166. Tá no 1 mais 2 minutos para o pushback e acionamento. O Palme está fazendo transporte de óbvio com prioridade para o transporte. Alfa Tango Tango, livre o cruzamento no 735. Alfa Tango Tango. TAN 3566, está pronto, cópia? Escuta, prossiga. 3566 Aracaju, 190, Golf 677. Decolagem da 28, curva direita, subida Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, aciona 5513. 7190 para Aracaju, Aruvia, Golf 677, a saída é Aron, transição Melim, primeira curva direita, controle 3935, transponder 5513, 3566. 5513 é o transponder, nível 190, no 1, aguarde autorização para o pushback acionamento, chame pronto, 3566. Gente, então na próxima, 3566. Paulo, confirma por gentileza o Mike Alfa Alfa, autorizado para o pushback no 10? Positivo, chame pronto para o táxi, Mike Alfa Alfa. Deixa eu chamar para o táxi, Mike Alfa Alfa. Paulo, boa tarde, a passaria 2230. 2230, vitória da conquista, qual nível? 180, 180, ciente, aguarde cópia da autorização. Passaria 2230. 1600, pronto, cópia. Pronto, cópia, adiante. 1600, Natal 370, via Pêsulo 10, decolagem da pista 10, curva, corrigindo, decolagem da pista 28, curva direita, subida Aron, transição Zipar, controle 119, decimal 35, aciona 5523. 2370, decola da 28, primeira curva esquerda, Cederon 1935, controle 5523, transponder, gol no 600. Ok, decolagem da 28 com curva direita, subida Aron, transição Zipar, chame pronto no 4 para o pushback acionamento, gol no 600. Aron Zipar com direita após na 28, 600. Fala 354, avião avisou para engatar. Trip 5491 vai ingressar via Kilo, pátio 3, reporta na saída do pátio 3 para ingressar pátio 1. Via Kilo, pátio 3, procura para ingresso pátio 1, 5491. Ingressa Juliette, para 2. Positivo, Juliette, portão 2. 4089, ponto de espera da 28, pronto. 4089, autorizado. Alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter 28, 4089. Salve, Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6320, sentido a Victor. Tarde, Oceanair 6320, a sua identificação.